desejo demais. Sabia que ia quebrar a cara, sabia que ia sofrer de novo, mas acreditei. Eu confiei demais em quem não vale um centavo. Mas nessa história eu sou culpado. O que te aceitei, mesmo sabendo que já tinha me traído, mesmo sabendo que você não vale nada e que na boca do povo é, quem sabe canta, solta a voz e descarado. Descarado fui eu quem te deu outra chance. Descarado fui eu. E descarado fui eu quem te abriu a porta. Descarado fui eu quem te deu outra chance. Descarado fui eu. Fala, meu parceiro Thiago Quirino, tamo junto. Clínica Sorriso, aquele abraço. Eu confiei demais em quem não vale um centavo. Mas nessa história eu sou culpado. O que te aceitei, mesmo sabendo que já tinha me traído, mesmo sabendo que você não vale nada e que na boca do povo é uma descarada. E descarado fui eu quem te aceitou de volta. Descarado, descarado, descarado fui eu. Descarado fui eu quem te aceitou de volta. Descarado fui eu. Descarado fui eu quem te deu outra chance. Descarado fui eu. Descarado fui eu quem te aceitou de volta. Descarado fui eu quem te abriu a porta. Descarado fui eu quem te deu outra chance. Descarado fui eu. Oh, paixão! Se sente gatoso, a sofrência que é paixão. Descarado fui eu. Descarado. Vou cantar a música aqui. Quem souber, quem souber, quem souber essa música aqui, solta a voz bem alto, o máximo que puder. Só que faz o sinalzinho. O sinalzinho, o sinalzinho é esse. Quero que vocês cantem comigo, viu? A metalera mais apaixonada do Brasil! Solta a voz e canta comigo, tá? Um beijo baixo aí do seu nariz. O quê? Você deu casamento, amor. Seu nariz, eu vi seus dias tão infeliz. Existe traição que a gente não consegue superar. E o quê? E essa traição só chega pra nos machucar. Quero ver a Chopin e a Marcelo cantar. E quem já foi? E quem já foi? Tá lindo. Um dia você vai. Mais forte. E quem já foi traído? A mãozinha, o sinalzinho. um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar. E meu refrão é como dor. Eu sei que você tem o seu valor. Demais. Eu sei que você tem o seu valor. Apresento a vocês a metaleira mais apaixonada do Brasil. Brasil. Existem traições que a gente não consegue superar. Uma ação de doer, outra ação de matar. E essa traição só chega, eu quero ver essa galera vai cantar. E quem já foi? Tá lindo! E quem já foi traído, vamos ali beber. Um dia ele e ela vai encontrar, né? Frente, fundo, um lado do outro. Quem já foi traído? E quem já foi traído, vamos ali beber. O vazio da esquina. Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar. E meu refrão é como dor. Eu sei que você tem o seu valor. E meu refrão é como dor. Eu sei que você tem o seu valor. Oh, tá lindo demais, Champion Marcelo! Essa é a Suíte 14, papai! O repertório mais estourado do Brasil! Bora, Micaia, que eu já tomei tantas hoje que eu tô largando em todo lado. Parecia um bom negócio. Como é que é? Você se desfazer de mim. Só não contava que os juros e a saudade no futuro ia te cobrar por mim. Joga a mão! Agora está distante demais. Vai fazer isso com os outros. Ai, tudo que vai. Quem bate? Quem bate também? Geral! Te perder foi a dor. Sem você, sem você. Joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, joguei bebida na ferida. E aí, que bom na rocha. Oh, vamos pra aí, viu? Ai, bebê. Agora está distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai e volta. Pra ficar bonita na foto, levanta a mãozinha pra cima, geral. Pra lá, pra te ver. Sem você, sem você. Joguei bebida na ferida. Música. cicatrizar. Oferecimento Vodka Purple. A cada drink uma experiência nova. A outra é... Chama o menino do mexão.